que eu faço. Não penso, me lanço sem compromisso. Vou do meu compasso. Danço, não canso, a ninguém cobiço. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Eu sei que mereço. Eu posso e te confesso. Você não sabe da missa um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade bigorna, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra e nada me transtorna. Dentro do meu peito, um desejo martelo, uma vontade bigorna. Uma vontade bigorna. Penso, me lanço sem compromisso. Eu vou no meu compasso. Eu danço, não canso, a ninguém cobiço. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Eu sei que mereço. Posso e te confesso. Você não sabe, dá-me um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade bigorna, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra e nada me transtorna. Dentro do meu peito, um desejo martelo, uma vontade bigorna. Uma vontade bigorna. Vou certo, está no caminho desperto. Vou certo, está no caminho desperto. Vou certo, está no caminho desperto.